diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto. Convidou-a pra se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo